Gol 8 no meio, no solo 0504, vai livrar a sua direita, após que prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 03. Direita, Alfa Juliette, 03 na sua esquerda, Gol 8 no meio. Alô, muito bom dia, São 3520 novamente, centro da informação Eco, solicita autorização para Aracaju. São 3520, bom dia, Justino 095, pronto, cópia. Termo, pronto para cópia. Prezado, Salvador, Aracaju, nível de voo 190, saída Pucca, transição Caju, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5135, e o controle Salvador, 120.8. Autorizado 190 para Aracaju, decolando da pista 10, saída Pucca, transição Caju com a primeira curva à esquerda. 5135 no transponder, 120.8, o controle TAM 3520. Correto, chame pronto, TAM 3520. Reportaremos com o controle 3520. TAM 3520, ator novamente. Mas conta 3520. Apenas corrigindo a saída, será agora Pucca Jamo após Jamo direto, ok? Pucca Jamo direto. Pucca Jamo após direto, TAM 3520. Correto, chama pronto, 3520. 120, posição 04 para pushback também. 3520, autorizado para o táxi. Autorizado para o táxi, chamando para o táxi, 3520. Pronto para o táxi com Uno 18 a bordo, alternando Recife, 2 horas e 40 de autonomia. Autorizado táxi, sua direita via Índia, no ponto de espera reporte, pronto, ajuste no 015, TAN 3520. Via Índia, no ponto de espera, reportar a TAN 3520. Oi, Salvador, bom dia, com Uno 8 a bordo, cliente da S360 Guarulhos. Gol no 8 no 7, eco correto, ajuste no 0 no 5, aguarde cópia. Gente, aguardando cópia, foi ter defesa para o chinês? Tá, é olhando a brinde. Obrigado. 0, ponto 0 da 1-0, pronto. Na 3520, autorizado alinhar decolar pista 1-0, vento variável com 3-9. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, na 3520. Voo no 87 da ponta da cópia. Prossiga, no 87. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upezulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde recebe Terovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pista 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5141 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, interface 60, perfil da El, Leda Bridge, câmera do Lu 1610, curva direita, 5-4-1-208, voo 8-1-7. Boa noite no 7, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Tá 3520, decolador 22, o controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Controle Salvador, tá 35. Controle Salvador, tá 3520, decolado, Puka. Tá 3520, contato radar, suba para o nível 990, saída Puka. 190, Puka, tá 3520. Tan 3399, formação eco correta, ajuste no 095, tá pronto pra cópia? Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pedro 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5145 e o controle Salvador 120.8. CAM 3520, Centro Recife 12685, 12545. 12685, 12545, boa noite, 3520. Boa.